inscreve no canal, visualiza porque é mídia. Repertório novo do Boyzinho, ao vivo em Rio Real, Bahia. Puxa, M10. Eu não vou, não vou, não vou viver. Eu não quero, quero mais você. Eu não vou, não vou, não vou viver. Eu não quero, quero mais você. Johnny, Estúdio Evans, tamo junto, meu brother. Um abraço, meu parceiro, papai Joãozinho, tamo junto, meu filho. O carinha estourado de Ribeirópolis. Meu amigo Jairo Records, DFC Gravações, tamo junto. Eu sei que você nunca me amou, por isso convivo com essa dor. Agora você pede pra voltar, dizendo pra mim que não vai me deixar. Eu não vou, não vou, não vou viver. Eu não quero, quero mais você. Eu não vou, não vou, não vou viver. Eu não quero, quero mais você. Te digo de coração, o que você fez pra mim não tem perdão. Júnior Gravações, só abrir os CDs, meu amigo Júnior Lima, tamo junto. Eu sei que você nunca me amou, por isso convivo com essa dor. Agora você pede pra voltar, dizendo pra mim que não vai me deixar. Eu não vou, não vou, não vou te ver. Eu não quero, quero mais você. Eu não vou, não vou, não vou viver. Eu não quero, quero mais você. Te digo de coração, o que você fez pra mim não tem perdão. Um abraço, meu amigo Márcio Novaes, estourado. Inscreve no canal, visualiza porque é mídia, divulgando tudo. É o bicho, é o trem, tem pra ninguém.